What day are we ending in? Sabendo, hoje vai ter festa na casa do pequeno, aquele molequinho que tá sempre no cantão. Neguinho tá dizendo que ele mora na maior mansão. É, a galera sempre aumenta, mas a caxanga é de responsa no 550. Tem deck, piscina, quem vê não imagina que o pequeno mora lá. É, o cara a gente vindo. Ele desce todo dia a pé pro cantão, junto com o pretinho que se chama Janjão. Às vezes com o Nen, às vezes com o Baia, às vezes sem ninguém, mas tá sempre lá na praia. Chega sozinho e todo mundo já conhece, chega cedinho e só sai quando escurece. Pega o seu skate e vai direto pra favela, pra andar no half pipe lá da curva do S. É, nem parece que ele é filho de bacana, a aparência às vezes engana, mas a grana no caso não faz diferença, muito pelo contrário, a grana é o de menos. A galera da favela vai marcar uma presença, hoje tem aniversário na casa do pequeno. Eu sou do cantão, e lá não tem parada, todo mundo é irmão, todo mundo é camarada. Eu sou do cantão, e lá não tem caô, todo mundo é pilhão, todo mundo é doutor. Eu sou do cantão, e lá não tem errada, um aperto de mão vale mais que uma mesada. Eu sou do cantão, e lá não tem terror, amizade não tem classe nem cor. Ele mora ali de frente pro mar, mané, mas é pertinho do morro. A galera vai a pé pra entrar no condomínio, tem até segurança, mas não barrou ninguém, vamos pra festança. Olha quanta casa bonita. Peraí, maluco, não grita. Ele mora ali naquela que tá cheia de gente, cheia de carrão estacionado na frente. Todo mundo chique, de roupa social, e a gente assim largado vai até pegar mal. É melhor sair fora, pra não pagar mico. Se é festa de rico, não é pro nosso bico. Que isso, chiquinho, nada a ver. Quando é festa lá no morro, o pequeno é o primeiro a aparecer. É, se ele vive lá no funk, no pagode, porque no aniversário dele a gente não pode. É isso aí, é um mirrado, pequeno convidou. Se a gente não entrava, fica chato. Vamos nessa, galera, quem não deve, não tem. O Tripa sempre vem aí jogar videogame. Diz pra ele, negão. Eu até ranguei aí outro dia, meu irmão. Não tem erro, não. Demorou. Ali, ó, um pequeno ali fora, de bermuda e chinelo. Chega aí! Vambora! Tá rolando refri, cachorro e coxinha. E tá sobrando um monte de gatinha. Eu sou do cantão, e lá não tem parada. Todo mundo é irmão, todo mundo é camarada. Eu sou do cantão, e lá não tem caô. Todo mundo é pilhão, todo mundo é doutor. Eu sou do cantão, e lá não tem errada. Um aperto de mão vale mais que uma mesada. Eu sou do cantão, e lá não tem terror. Amizade não tem classe nem cor. E o pequeno cresceu e nem se lembra dos presentes que ganhou, mas da festa ele nunca se esqueceu. A família reunida, os colegas da escola, a galera lá do morro e só discão na vitrola. Se esqueceu até do beijo da menina, mas se lembra da galera se jogando na piscina. As lembranças dos tempos de moleque no cantão ficaram marcadas na cabeça e coração. Como aquele cara que não tinha as duas pernas e subia num skate se arrastando na favela. A força de vontade daquele aleijado simbolizava a humildade, a batalha do favelado e a coragem que aquela gente tinha e tem. São um exemplo de vida que o moleque aprendeu bem. Lutar pra viver, ser mais solidário e nunca vacilar, porque não há lugar pra otário e nem pra malandro demais. A malandragem é saber sobreviver em paz, saber a hora de falar e a hora de ficar calado, e respeitar para ser respeitado. E se os ricos pensam que o convívio dos seus filhos com os pobres atrapalha a educação, o pequeno aprendeu o que nenhuma escola pode ensinar, convivendo com a galera do cantão. Ele viu que a riqueza na verdade é viver com humildade e vencer o preconceito, e ganhou o que nenhum dinheiro pode comprar, a amizade que até hoje guarda dentro do peito. Eu sou do cantão, e lá não tem parada. Todo mundo é irmão, todo mundo é camarada. Eu sou do cantão, e lá não tem caô. Todo mundo é pinhão, todo mundo é doutor. Eu sou do cantão, e lá não tem errada. Um aperto de mão vale mais que uma mesada. Eu sou do cantão, e lá não tem terror. Amizade não tem classe nem cor. E a galera até hoje se reúne lá no canto, uns todo dia, outros nem tanto. Alô Gebara, Vaguinho, Pamonha e Passarinho, Bonito, Crack, Bila, Boque, Cheiro e Maluquinho, Tindorê, Pinel, Suruba e Gargamel. O Night entrou pro bicho e foi mais cedo pro céu. A Bobinha se mudou pra Fortaleza, o Del já é papai e é fiscal da natureza. Beleza, o Janjão virou piloto de asa, quem diria, Nenô virou crente, vai à igreja todo dia, homem rato. Agora é professor de natação e o Bocão criou uma associação de surfistas da favela, na nova geração, que vão continuar a história do cantão. Uma história real, de paz e amor, que hoje quem te conta é o Gabriel, o pensador. Mas há 10 anos atrás, mais ou menos, era mais conhecido como pequeno. Eu sou do cantão, e lá não tem parada.